olhos fechados pra te encontrar. Não estou ao seu lado, mas posso sonhar. E aonde quer que eu vá, levo você. Se é só ilusão, se é você já perto, se é intuição. E aonde quer que eu vá, levo você no lugar. Eu lembro dos filmes que eu tanto tempo, eu já nem sei mais o que é meu. Nem quando, nem onde. vida só. Uma vida só, só. Uma vida só. Uma vida só. Sou caixeiro feliz, viajante. Eu tô seguro na pista pro mundo. Tô inteiro na raça, fazendo o que eu sempre quis. Fazendo o que eu sempre fiz. Eu sou da raça, um imigrante. Eu sou da linha que vai, do começo ao fim. Só quer mudar da ganha, freguês. Policial, médico, nunca aprendiz. Uma vida só. Uma vida só. Uma vida só. Uma vida só. Minha vida, minha vida feliz. Eu tô no gancho da vida, emoção, fantasia. Minha vida num conto de fadas, não caberia. Fico de cara com esse mundo chapa. Interessei sempre no que é bom e barato. Fico de cara com esse mundo chapa. Tudo de graça, sempre no que é bom e barato. Uma vida só. Uma vida só, só. Uma vida só. Uma vida só. Uma vida só, só. Uma vida só. Uma vida só. Onde posso um dia vem? Quem veio antes de mim? Uma vida só. Uma vida só, oh, só. Uma vida só. Uma vida só. Uma vida só. Vida só, vida só, vida só, vida só. Vocês assim, ó, ainda vou te levar. Onde eu possa te ter, te amar. Mais ó, ainda vou te levar. Energias positivas. Onde eu possa te ter. Sempre sonhou, mas vou recorrer. agora é hora de pular. Oh, Ana Júlia. Oh, Ana Júlia. meu caminho é cada manhã. Não procure saber onde vou. Meu destino não é de ninguém. Eu não deixo meus passos no chão. Se você não me entende, não vê. Se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito te surpreender, se o meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol. Mas se chove, chove, chove, chove. Santo. explica a grande fúria. São ensinos que falam constantemente.

tudo só pra te mostrar. Vai valer a pena de verdade. Vai ter que me tudo só pra te mostrar. Se você sair de jantar, se você não tem fé, se você não tem fé.

Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem. Brasilzão, nunca perca a fé, Brasilzão! Oh, vai! Thank you.

disso. Eu ainda sou o filho. passando por cima de tudo. Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Só depois de muito tempo comecei a refletir nos meus dias de paz, nos meus dias de luta. Se sou eu ainda jovem, passando por cima de tudo, se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Ainda jovem, passando por cima de tudo, se hoje canto essa canção.